Fala, Vera, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. Solidão, amiga do peito. Fala, internet, aqui é o Calaveira e voltamos com mais um Jurassic Combo bonitinho. Esse demorou pra sair, mas saiu. É igual um menino atravessado. Sabe menino atravessado? Que nasce com a punta. Vocês não sabem? Que história é essa, bicho? É porque demora pra sair, mas uma hora sai. Entendi. Agora entendi. Entendeu? Ah, no parto. Entendi. Isso. Como vocês já ouviram, está comigo aqui o Brunão. E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu não tenho história de maconheiro pra contar, não tenho... Você viu a galerinha do Choice, do Doizinho, reclamando contigo lá no site? É! Senti um leve preconceito! Ah, meu irmão, qual é? Deixa eu fumar baseada aí, galera! Minha internet tava funcionando, mas eu ia botar lá nos comentários, meu irmão, pega essa bomba e enfia no rabo. Que isso, velho? Fuma pelo ânus, inclusive nós temos uma notícia aqui ótima, já a gente vai falar. Não, deixa a galera fumar, velho. Deixa a galera fumar. Não, pelo ânus pode fazer o que quiser. Não, né? Cara, só não pode é invadir o espaço do outro, cara. É isso que eu reclamei aquele dia. Ânus, o cara. Ninguém invade o espaço de ninguém pelo ânus. Tava empesteando a minha cozinha. Era não, peraí, só isso. Pra falar a verdade, não é impossível, não. Mas enfim. Não é pra entrar na semântica da coisa. Olha só o nosso querido amigo oculto, que na verdade não é oculto, é mais do que explícito, nosso queridíssimo amigo Hugo Soares lá do Pauta Livre, resolveu dar as caras aqui, né, porque você não chama a gente pra aquela merda? Ah, cara, assim, eu tô pra chamar, assim, mas ultimamente tá difícil, assim, a gente tava com episódios já programados pra gravar, então tá desse jeito. Desculpa de sempre, né? Olha, tu viu o despeito, Brunão? Você viu? Ele teve com o programa. Você não se programa porra nenhuma, rapaz. Que eu sei que você decide pra gravar na hora que você liga o Skype. Liga o Skype e fala assim, ó, vamos arrumar um rumo de gente aí, vamos gravar esse troço. Vai. O que que a gente vai falar hoje? Não sei. Pra quê? Fala de cocô. É. Copeta de merda. E olha só, internéticos, pra alegria dos Zé Punhetinhas, nós estamos hoje recebendo aqui Mariana Nunes. Mariana Nunes! Obrigado. Lá do Nunes! Mariana Nunes! Lá do... Eu não devia ter mandado esse vídeo. Lá do blog Modo Meu, lá do Iradex também. Seja bem-vinda, Mariana, ao Jurassic Cast. Valeu. Por mais que vocês tenham me chamado de tarada no Twitter, valeu. Foi o Torinho que falou, ela é ruiva. Eu falei, eita porra. Olha o bicho vindo. Ah, interneticos, olha só, como eu tava falando sobre anos no início... Ô, mas peraí. Cadê o miote? Não faz falta não, vamos continuar. Como eu tava falando sobre anos... Cadê o nosso totem? Cadê o nosso o nosso monolito de 2001? Onde é que ele está, Brunão? Cara, o totem é ótimo. Já tá no caminho de Santiago de Compostela. Deve estar chegando, essa semana acho que ele chega. A gente alterna entre monolito e carranca. Sabe aquelas carrancas? Minha avó tinha carranca, sabe? Viu uma em cima. Antiga, hein? Carranca é foda, velho. Like a sweet song of the choir. You light my morning. olha só. Um grupo de alunos da Universidade do Tennessee, tinha que ser dos Estados Unidos, foi suspenso após ser pego numa prática duvidosa. Um dos alunos, um rapaz de 20 anos, foi parar no hospital por ter ingerido álcool através do reto. Cara, reto, pra aqueles que não conhecem os termos médicos, reto é o pré-cu. É o pré-cu. É o pré-cu. É o pré-cu. De dentro pra fora é um pré-cu. Tem intestino grosso, delgado, que é o fininho. Não, o delgado, o grosso, não sei a ordem. Aí depois vem um reto, que é tipo, tá aí começando, aí chega o cu. O cu é só o, né, o olho tandera. O reto é o pré-cu. Os caras tomaram vinho pelo pré-cu. Um nome, inclusive tem um nome pra essa brincadeira. Ela se chama butt-chugging. Butt-chugging. Aí tá aqui. Quando inserido por meio da via, de via retal, o álcool é absorvido de forma muito mais rápida pelo organismo. Olha aí, Hugo. Cara, não me interessa. Torinho, que tem esse hábito de enfiar kipkula no cu dos outros, né, velho? Quando... Ah, verdade, né? Torinho, ele foi. Kipkula é foda, ele, né? Ele tem, não é verdade, Hugo? Sim, ele contou uma história que ele enfiou uma long neck no rabo de um amigo dele. Cara, nossa, velho, Torinho tem vai pro inferno, velho, de cabeça pra baixo, velho. Você lembra, Mariana? É, velho, tomar no cu, velho. Ai, que nojo, eu lembro disso ele falando, ah. Mariana, deixa eu te perguntar uma coisa, você tem contato com esse polvinho, né? Polvinho, o PH, você tem, né? O PH é meu chefe. Cara, PH é chefe, chefe de quê? Por que aquela porra trabalha? É meu chefe. Não, eu faço as coisas pro Iradex. Eu sou a designer do Iradex. Ah, é? É. Você tem design do Iradex. Eu sou designer do Iradex. Aqui a gente chama de desenheiro. Então eu vou te dar um conselho. De coração. Próximo dia você encontra. Se afaste de Torinho e da família dele. Inclusive, eu queria mandar um beijo enorme pro Torinho e pra família dele, que ele perdeu a avó dele recentemente. Isso. A vozinha dele foi pra um lado, foi pra um lugar, uma parte muito melhor da vida. Mas termina de contar a história aí. O cara foi. E aí o cara tomou no cu, literalmente. Sim, ele tomou pelo cu. E no dormitório foram encontrados outros jovens embriagados, tudo com caixa saindo pelo ânus, né? Tudo pelo com o cu pra cima, com uma garrafa de vinho enfiada no rabo. Isso. Será que esse lugar onde eles estavam e tal era proibido beber? Aí o pessoal, tipo, vou ficar bêbado, vou beber pelo meio do meu rabo, né? Aí, tipo, peraí, Hugo, para tudo. Você tá dizendo que é proibido beber, mas dá o rabo tranquilo? Não é isso. Se a pessoa for lá, tipo, sei lá, onde é isso, tipo, sentiu o cheiro de álcool, alguma coisa na boca, e aí você fala, ah, não, vamos beber aqui pelo rabo mesmo e tal. Que ridículo. O cara, imagina, o cara peida e o outro chega do lado e fala, bicho, sentiu um cheiro de cachaça, mano. Cachaça, o cara, eu não. Olha só a internet, que o cara peito e o outro fala assim, tu tá bebendo, rapaz? Porra. Os alunos foram suspeitos pela universidade, não sei por quê, porque eu não sei que crime tem você enfiar uma garrafa no cu. Eu queria ser preso, eu queria que alguém, olha, eu estou falando aqui agora, eu estou com uma garrafa enfiada no toba e eu quero ver o macho que vai vir aqui na minha casa me prender. E aí? Eu acho... Garrafa de Coca-Cola é, meu irmão. De 3 litros, aquela de Natal, sabe? Aquele especial de Natal. Que supositório de elefante, né, bicho? Não, é uma pitulinha. Que é pequenininha, mas é gordinha, né? É. Exatamente. Coça. Calafeira gosta. Ela coça. Ela coça. Caralho, velho. O calaveiro tá ficando cada vez pior, né? Cara, o calaveiro, ele tá sem limite, velho. Vocês não têm noção, cara. Por isso que o Clínio Horascompo foi criado. Vocês não têm noção, velho. Agora, olha só. Falando em coisa bizarra e dose de vodka. Na Rússia, cara, um homem tava assistindo televisão, tava tomando lá sua vodka. Hugo Soares, qual é a sua bebida favorita? É vodka. Olha aí, Hugo Soares estava tomando sua vodka. Ruiva, foi... qual a sua bebida favorita? Gente, eu não bebo. Cara, tu é chata pra caralho. Eu sou chata. Hugo Soares estava em casa, lá na Rússia. Enfim, apareceu sua ex-mulher e lhe ateou. Cara, isso é absurdo. Ah, isso é muito boa, né, velho? O cara tacou fogo, a mulher tacou fogo no pênis do cara, velho. Muito boa isso aí, cara. O cara tava assistindo televisão, tomando a vodka, e aí vem a mulher do nada, ex-mulher, e ateia fogo no pênis dele, cara. É, e segundo relatos do próprio Hugo, o que ele disse ao jornal foi: foi monstruosamente doloroso, cara. Eu estava queimado que nem uma tocha, cara. Eu estava queimando que nem uma tocha. Cara, mesmo. Eu vou botar fogo no meu pinto, velho. Isso deve ser muito show, velho. Essa notícia tem, assim, o porquê a mulher fez isso? Não, o pior não é isso, cara. O pior é o seguinte: uma coisa é você tacar fogo no cara, outra coisa é você tacar fogo no pinto do cara. Ou seja, ele provavelmente estava assistindo um filme pornô. Entendeu? Não, tá, né? Não, não, de fora. Nem precisa, porra. Caralho, é o cara da toca aquela sanfona e esquece, né? Isso, exato. Isso já aconteceu comigo. Tá, mas. Uma vez eu tava com minha esposa. Eu vou contar essa história aqui. Assim, né, cara? O que aconteceu comigo? Caralho, aconteceu. Eu tava com minha esposa. Eu avisei pra Mariana que era assim. Ela escuta o programa. Cara, eu tava com a minha esposa em casa, na época era minha namorada. Nós nos amamos, né? Aí eu esqueci. Tinha acabado de rolar a cavalgada, então, ou não? Vou cavalgar por toda a noite por uma estrada colorida. Cavalgada. Eu tava num sono do caralho, velho. Eu tava num sono do caralho. Muito sono. Aí eu dormi mesmo. Aí a minha namorada, minha esposa, né? A namorada virou e falou assim: eu vou botar uma roupa, porque eu não sou idiota, que eu vou acabar dormindo e a tua porta não tem fechadura. Tava só nós dois em casa. Eu dormi. E aí chega o meu irmão em casa. E assim, os meus irmãos, eles são muito assim, da escola da família do Torinho. Chega metendo o pé na porta do outro, tá nem aí, entendeu? Uhum. Aí meu irmão, pá, meteu o pé na porta, velho. Eu só acordei com o estrondo. E aí eu vi que eu tava, né? Tipo, blé, pra fora, assim. Comando. Comando. É, tipo, tava. Como é que eu vou explicar? Tipo minhoca lá do Duna. Só que sem meu morro. Protegido. É. Aí meu irmão começou a rir. Aí eu, porra, fiquei meio sem graça, tava. A Márcia foi embora, não sei o quê. Aí eu virei pra ele e falei: o que é que tava rindo? Ele falou: velho, tu tava dormindo igual aqueles leões na savana. Peladão, piso pra cima, assim, com os caras abertos, velho. Tava muito escroto. Eu falei: caralho, sério? Ele, sério, velho. Tava muito escroto. Sem me importar se nesse instante sou dominado ou se... Vamos lá, vamos voltar. Ah, o negócio aqui da notícia do cara que teve o pinto queimado foi que eles dois, o casal e a esposa, estavam separados, só que moravam na mesma casa por questões financeiras, né? Tá se tornando uma grande realidade hoje no Brasil. A mulher ficou de saco cheio do cabo, o cara dormiu com aquele pau meio molhado pra fora. Mas ficou com caralho. Eu tenho certeza. O cara botava o pau dentro da vodka, velho. Aquela coisa meia bomba, né? É. Pegou aquela gosma, meu brinco, pendurar. Aquela merda seca, depois virou uma cola, velho. Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só pra ver. Ai, bicho, é uma merda, velho. Mariana, você tá vendo? Você que tá conhecendo um pouco mais do universo masculino, cara. Ser homem é difícil, cara. Não, pergunta se o namorado dela já dormiu assim. O namorado, seu digníssimo, o ruivo, ele já dormiu assim? Ele não é ruivo. Não. Não. Nunca? Não, não, não. Tá perdendo. Maravilha. É frio, aí encolhe. Que na beleza dessa hora o sol espera pra nascer. Estrelas mudam. Thought minha vez agora. Então, aqui, ó, tem uma aqui muito boa, cara. Enquanto a mulher tá pondo fogo no pau do marido, tem uma mulher aqui que tem 500 orgasmos por dia com mentira. Vibração de celular, cara. É mentira, velho. É mentira. Ah, isso eu duvido. Mariana, você que é a nossa especialista, isso existe? Você que é a nossa especialista? Não, você que é mulher. Eu sou mega especialista, né? Não, e mulher, você é especialista em mulher, né? Eu espero eu. Você é uma, né? É, pois é. Não sei. Você é igual o Hugo, bota pra trás, assim. Cara, mas o senhor... É por isso que ele tem a voz fininha. É, e olha aí, Vi! Puta merda. É por isso, não, que os coquinhos sobe, sabe? Sabe, assim, os coquinhos sobe, vira dois ovários, pequenininhos, assim, bonitinho. Mas a notícia aqui fala que, pra algumas mulheres, enquanto o orgasmo é muito difícil, né? A inglesa Zara Richardson, acho que é isso, né? Ah, tá explicado, Richard? Richard? Não, velho, isso não é... Velho, ela tá com uma cara de que eu tô com vibrador na xereca. Ela não tá com a fotinha. Não, peraí, vocês não viram aqui a foto, não? A mulher tá com um saco de vegetais... Vegetais congelados na pecheca, velho. Principalmente porque aquilo já deve tá inchado. Deve tá parecendo um pinto de macaco, né? Pra esfriar a bacurinha, velho. Olha aí, velho. Cara, ela fala que virou uma rotina pra ela, assim. É muito simples. Ela sofre da síndrome de estação sexual persistente. Tem até uma sigla pra isso. Que bosta, velho. Esse povo não tem mais o que inventar nome, não, né? É, não, é. É pra ficar importante. É. O que torna as tarefas rotineiras, como fazer compras e aspirar a casa, atividades alternativas excitantes. O que significa que ela pode ter até 500 orgasmos por dia, cara. Cara, aqui tá falando que ela tem 30 anos, ela tem cara de pelo menos uns 45, né? Porra, depois verdade. De tanto orgasmo, né, Hugo? Porra. Na primeira foto, ela tá com o cara de um traveco daqueles da avenida lá de São Paulo, lá, aquelas que vai com a pega. O que é isso que ela tá segurando? É tipo aqueles congelados. É, pra esfriar, porque americano é muito murrinho e não compra geló. Sabe como é que ela vai passar geló no né? Aí então dela deve estar tipo pinto de macaco. Sabe o que foi aquela coisa minha? Inchada, velho. Olha a declaração da menina. Eu também tenho orgasmos pegando um alimento no supermercado, passando por portas giratórias e empurrando um carrinho de compras. Acontece até mesmo quando alguém se senta ao meu lado no sofá. Gente, essa mulher tarada em meia. Cara, que show, velho. Imagina. Não, e o pior é que é uma condição, uma doença, velho. Sei lá. Doença é uma bênção. Imagina. Você senta do lado dessa vaca, ela. Aí você, tipo, vê só agora essa mulher. Ai, caralho. E tu. Querida! Ui, você gostaria de ter 500 orgasmos por dia? Eu acho que não, seria mega constrangedor. Imagina assim, você no trabalho, seu chefe do seu lado não rola, não. Começa a tremer as perninhas. Opa, imagina o PH, tu tendo 500 orgasmos no dia e o PH do lado. Que é esse menino? Que é isso? Que não, mas ó, é sério, a condição dessa síndrome dela é uma tristeza, cara. Olha só o que ela diz. É, essa síndrome aí afastou ela do sexo e trouxe depressão. Ou seja, ela não consegue nem trepar, cara. Porque já, pra ela já é uma coisa assim, corriqueira. Véio, a mulher toca o celular, ela goza, velho. Porra, mas por que ela se livrou do sexo, velho? Que é uma coisa mais fácil, meu irmão. Porque ela já tá cansada, velho. Ela fala assim sobre a ervilha congelada lá. Ela fala assim, ó, eu às vezes coloco um pacote de cenouras. Porra, velho, a cenoura não vai ajudar, né, minha filha? Ou ervilhas congeladas, envolvo numa toalha sobre minhas partes íntimas, porque o frio me faz parar de querer ter orgasmos. Caralho, velho, essa mulher aí, viu? Enquanto umas tão, não tá tendo nenhum aí, né? A mulher tem 500. Eu acho que isso é mentira, velho. Não tem jeito, não. 500 orgasmos por dia, velho. Eu vou fazer a pergunta que todos os ouvintes estão se fazendo agora, mas ninguém tem coragem de perguntar. Ruiva? Lá vai. Você já teve algum orgasmo enquanto o programa começou? Não. Ai, que merda, velho. Tá sem limite mesmo, né, Bruno? Eu tô falando, velho. O cara já. Ele já tá no me processa. Já tá no modo caralho, foda-se. O cara mais é que se foda, né? All you wanna do is ride around town. gente, é... Já não basta o Stallone ser, tipo, aquela pessoa nada esquisita, a mãe dele é bem pior, porque ela lê bundas. Cara, eu achei essa notícia fantástica. Cara, eu tô aqui impressionada, e ela disse que é que nem ler mão, nas cavidades, rachaduras, fissuras, e tipo, imagina a Gretchen pedindo pra ela ler a bunda. Olha aí, imagina. A notícia que mandou pra gente foi um ouvinte nosso. Uma dica de... O João Manuel da Silva mandou lá no Facebook. Falou assim, galera, lê essa aqui no Jurassic Combo, que é fantástica. Olha só, Jaqueline Stallone, mãe de Sylvester Stallone, afirma que pode obter informações através das fotos da pessoa. Curioso é que não são fotos do rosto, e sim de suas bundas, cara. E o engraçado é que o Stallone tá mais velho que a mãe dele, né? Ah, é. O engraçado é que a mãe dele parece aqueles travestis que se candidatam a vereador na época das eleições, sabe? São raios e chave de fenda. Sabe o quê? Copo R$50 pra conhecer. Será que essa notícia é verdade, cara? O Stallone tem mãe ainda, o bicho tá com 70 anos, mãe. A mãe dele tem o que, 100? Cara, pois é, eu também achei esquisito. Mas enfim, Jaqueline Stallone, astróloga e psíquica, mora na Califórnia, Santa Mônica. Pô, tem. Se não for mãe, é irmã. Caralho, eu tenho que fazer um. Eu tenho que interromper um pouquinho aqui. Últimas notícias. Eu acabei de achar uma teta anti-estresse. Hugo, esse aqui é presente pra gente, velho. Olha só isso aqui. Uma teta anti-estresse? Olha aí, velho. Olha isso aí, velho. Olha que peitinho bonitinho, velho. Que porra é essa? A teta, filho. Fica... Tem tempo que você não vê. Isso é um peito. Isso aí você fica só apertando a teta. É, você mama, se você quiser. Teta é tua, tu compra tu fica no cu, inclusive. Você que sabe o que, que você faz. Você que sabe. Eu ia comprar três pra ficar jogando malabares, assim. Cara, eu não ia poder ter um negócio. Eu vou comprar três, baratinho, R$28,30. Gostei dos 30 centavos, nunca vi isso na internet, primeira vez. R$28,30, vou comprar três pra jogar malabares na frente dos carros, hein, na hora que parar o carro no... Cara, cinema. Eu fico imaginando, eu vou comprar um desses, vou dar de presente pro Calaveira. Eu fico imaginando eu chegar na casa dele, eu tenho certeza ele vai abrir a porta... Ele vai estar com esse negócio na boca, velho. Mamãe. Vai estar em todo. Tá na hora do Tchaka. Se algum ouvinte quiser comprar, a Zé Tetinha. Tem até nome. A Zé Tetinha vai aparecer toda na hora do Tchaka. Mas vamos voltar pra mãe do Stallone, que é a travesti. Cara, o que vocês acham que ela diria se ela visse a bunda de Hugo Soares? Caralho, velho, puta que pariu, que bunda. Não, esse é o Hugo falando. O que que ela falaria? Ela ia incorporar ele, pô. Porra, ela é médium de cu agora? Gente, vocês já viram ela de perto? Médium então, de cu é rola, né? Manda aí. Pera aí que eu vou mandar pra vocês, pelo amor de Deus. O Stallone é bonito. Que isso, velho? O Stallone é muito bonito perto dela. Caralho. Meu Deus do céu. Céu, que é isso? Porra, Ruivo, eu te pedi pra tu não botar coisa escrota da noite que eu vou dormir impressionado. Eu tive pesadelo. É por isso que o Stallone fez tanta plástica. É por isso que ela tem. Não, e é por isso que ela tem tanta intimidade com bundas, porque a cara dela parece uma. Parece cu, velho. Parece mesmo da cara de merda. A boca dela. Pega a cara dela e bota de ladinho assim, meu irmão, fica uma bisnaguinha todinha. Imagina o Stallone chegando em casa olhando pra ela e falando: mãe, puta cara de c*** que você tem, hein? Trust and forgive each other. A little love and we just might. We got to keep this love together. Vamos aproveitar, né, que a gente tá aqui. Hugo. Sim. Você mandaria foto pra mãe do Stallone pra ela olhar sua bunda? Não, acho que não, cara. Não? Não daria, não, não. Não tem interesse em saber seu futuro, não? Não, não. Ainda mais pela bunda. Não tem nada nesse lado oculto da lua que você já não tenha visto, né? E se fosse presencial, tu ia lá pra ela tocar na tua bunda? Mas ia pior ainda esse tempo. Eu ia tomar quipicula pelo cu e peidar. Ah, vai ter a velha bêbada. Caraca, velho. Mas você... eu não tenho coragem de mandar a foto, imagina pessoalmente. Você manda ele... foto, só a foto de suas nádegas? Claro. Tu mandaria? Eu não mandaria. Ah, tá. Cara, ela é muito feia. Ela é feia. Se fosse uma aba bonitinha, né? Eu até mandaria, até animar. É, se fosse uma bonitinha, eu podia mandar, mas... É verdade. A mãe do Stallone não rola. Vivacqua também. No dia que eu mandei a minha, o Vivacqua mandou a dele. A minha, ela respondeu com as previsões, e a do Vivacqua, ela respondeu. Cara, e a bunda? Vivacqua, pra quem não conhece o Vivacqua, a bunda dele é menos um, velho. Cara, esse foi o comentário... mais gay que você já fez em todo... Mas é verdade, cara. O Vivacqua parece uma tabela, pegaram um porrete e bateram. Olha aí, tá vendo? Olha essa bunda. Entendeu? Olha aí, não é viadagem. Eu gostaria de deixar claro que eu nunca olhei a bunda do Vivacqua. Eu também não, velho. Mas é impossível você não olhar aquele Kinder Ovo andando na tua frente. Aí tu, velho, eventualmente você vai olhar pra baixo pra você não cair. Aí você olha pra baixo, você passa pela bunda do cara. Cadê? Verdade. Tá aí, Vivacqua. Fica na paz que bunda não é a última coisa da face da Terra, né? Essa é pra você, hein, Miotti? Porque já aconteceu uma coisa parecida com o Miotti. Jovem envia SMS de sexo isso. A todos os contatos por acidente e é preso. O Jot já fez isso? Ele hackearam o Orkut dele há muitos anos atrás. Aí eu recebi no Scraps, né? Que no timeline é coisa pra hipster. Lá era Scraps. Aí eu recebi o Scraps dele. Estou doido para dar meu cu, que não sei o que. E eu passo a rola. Eu falei, caralho. Aí eu liguei... revelando, né? Não, eu falei, aí eu liguei pra ele. Falei, Leonardo, que merda é essa no Facebook do Orkut? Ele, que Orkut? Eu falei, velho, deixa eu olhar. Aí eu li pra ele, eu não mandei nada. Ele falou, ele me conta que teve gente que terminou a amizade com ele por causa disso. Caralho! Vou cagar na sua boca, sabe essas coisas assim mesmo? Foi pesado, velho, foi pesado. Na época eu ria pra caralho. Mas lê a notícia aí, velho. Ah, o Craig Evans, ou Evans, sei lá. Um professor inglês de natação de 24 anos acabou sendo preso após mandar uma mensagem com teor sexual para uma mulher. O problema, na verdade, é que o idiota mandou o torpedo, por engano, para todos os contatos do celular. Eu não sabia nem que isso dava para fazer. Incluindo membros de sua família e menores de idade. De acordo com o jornal Daily Mail, a mensagem caliente acabou caindo no celular de duas alunas de natação de Craig, uma de 13 e uma de 14, que comunicaram seus pais, fazendo com que o jovem fosse preso e condenado a 18 meses de reclusão em julho deste ano. Contudo, com uma apelação recente, seu advogado conseguiu provar que o cliente não tinha a intenção de direcionar a mensagem para mais ninguém, a não ser a sua companheira, que apenas havia confundido com as funções de seu celular, já que até pessoas de sua família haviam recebido a mensagem. Por causa das circunstâncias inusitadas do caso, o juiz acabou suspendendo a pena e libertou Evans. Tu jura que esse homem é hétero? Tem uma cara de boiola da porra. Tem uma cara de baitola mesmo. Tem uma cara de quem bebe vinho pelo cu, não tem? Tem. Chardonnay, que lindo. Chardonnay engruado. Ah, mas foda-se essa notícia aí. Conta mais o negócio do Miotti aí, vai, eu achei engraçado. Mas foi isso aí. Aí ele tinha deixado o e-mail. Não, ele foi na Lan House, não é isso? Não, ele trabalhava. O Miotti. Aberto, né, não? Não, Miotti, vou contar um pouquinho da vida do Miotti. Sobe a música aí do Hulk Triste. Miotti, ele sempre trabalhou de tudo. Ele já foi boia fria. Boia fria? Sério? Miotti já foi boia fria. Miotti já, tipo, sei lá, vendeu ingresso na escola de samba. Miotti já foi dublê de corpo, da Chita, mas ele foi. E em um momento da vida dele, ele foi professor de informática. E parece que os alunos gostavam dele, porque ele tinha uma didática boa. Nessa época... Acredite se quiser, Bruno, ele tinha uma boa didática. Não, o que a fome não faz, né, velho? E não é só isso, nessa época foi a época que o Miotti mais comeu mulher na vida dele, velho. Foi. Ah, é? Professor, né? Ele, como professor de informática, inventava que sabia mexer nos computadores das mulheres. E aí as mulheres, não, vai lá em casa pra você arrumar meu computador, que eu não sei botar impressora pra funcionar. Ele ia lá e imprimia a mulher inteira, velho. Caralho, olha aí. A história de miote pegador, então não é, né, né, na zoação, não. Não, pegador não, mesmo. Não. Pegador pra caralho. Aquela história dele que ele contou no Elo Perdido de comer a mulher do Jack Bauer, é verdade, velho. Isso é sério? É sério, aquilo não foi inventado, não. É, eu não sei o que, que é, se as mulheres gostam dessa coisa meio primitiva nele, entendeu? Essa coisa meio Elo Perdido, e eu não estou me referindo ao programa. Elo Perdido, aquela coisa assim, o que uniu o homem ao macaco. Não sei. Mariana, você sabe explicar isso, querido? Você sabe explicar o porquê que as mulheres têm esse afé por esses homens mais, por assim dizer, involuídos? Eu não faço ideia. Você não faz? Porque realmente, na época que eu estudava, tinha um professor que parecia um homem das cavernas. E todas as meninas babavam por ele. Olha aí. Eu não faço ideia, eu não tenho esse estilo. Será que tem uma fantasia meio que no inconsciente coletivo, achando que todo homem feio tem o tacape grande? Não, sacanagem não, na minha faculdade eu via as minhas coleguinhas conversando com, entre elas, aí ela falava assim: meu namorado tem um pinto tão grande que eu acho que ele devia tirar um RG próprio. Elas conversando entre elas, assim, por isso que eu falo, por isso que o homem é tão complexado, velho, porque mulher é bicho filha da puta. Mulher, ela não fala, não, se você tira isso pra mim, tá ótimo. Aí o Hugo, passei. Aí, né? Aí... Eu vim aqui pra ser esculachado, né? Aí elas por trás diriam assim: puta que varinho, meu irmão, eu tive que usar tanto celular naquela merda daquele grelo, velho. Que não fazer nem cócega, velho. Putz, grila. Ai, as mulheres. Mariana, fala a verdade, Rui, vou de verdade. Vocês mulheres falam de sexo entre vocês, não falam? Claro. Mas vocês falam assim sobre anatomia masculina? Tem menina que fala. Eu não gosto de falar. Mas tem menina que fala. Mas você eu tenho não gosta amigas de falar porque fala. Tem namorado, né? Se você não tivesse... Não, eu tenho amigas que têm namorado que falam, mas eu não gosto. Eu acho desagradável. Mas a mulher, eu já vi mulher falar de pau de homem meio que uma conquista, sabe? Meu namorado tem 46 centímetros. É. Caralho, é jumento, né? É, tipo isso, se gabando. É, né? Tipo isso, eu já ouvi histórias assim. É, aí você responde pra ela. Próxima vez que você ouvir, você responde pra ela. Fala, por isso que tá andando, parecendo que se cagou inteira. Essa envergada, né, bicho? Ele tá envergado, olha aí, tá vendo na internet? Só no Jurassic Cast você descobre como é o universo feminino. Eu acho que eu concordo com você, Calavino, mas você vê situações, né? Eu conheço um casal que se separou. Eu sei que todo mundo, a mulher dele falava, ele falava que, tipo, quando ele até eles brigavam, assim, né? Ah. E a mãe da mulher dele falava assim, a sogra dele, né, falava assim com ele: sei porque que minha filha tá com você até hoje, não sei o quê. E ele falava na cara dura assim: eu tenho um pau grande e meto pra caralho, que não sei o que, né? Caraca, que massa, velho. Né? Meu sonho é ter uma discussão dessa. Meu sonho é isso. É, velho, exatamente. Eu tenho vontade. Um dia minha sogra vira pra mim: eu não sei por que minha filha está com você. É porque eu faço ela feliz na cama, boto na boca dela, não sei o que, não sei. Você está me vendo? A senhora está me vendo? Tô. A senhora está me vendo de perfil? Tô. Eu vejo o meu pinto. Não falo nada. Mas ainda vejo meu pinto. Tô na pança, você ainda fica tipo, sei lá, tipo um cabideiro. Sabe o cabideiro? E aí, eles separaram, entendeu? Ah, e aí, como é que foi? Tipo, a mulher corre atrás dele igual uma desesperada, só que ele já arrumou outra. É rola? A ex-mulher, só que não é rola. Sabe o que que é? É porque o desgraçado já largou a mulher inteira e ela não vai conseguir outro homem pra ela ficar com ela. Que isso, olha aí. Esse foi um dos comentários mais idiotas que eu já vi você fazer, velho. Mulher não larga, não, filho. Mulher não é short lycra, não. A larga, sim. Não larga, não. Mariana, você tem alguma amiga sua que já foi largada? Alguma amiga sua que virou e falou assim: caralho, namorei o Vivaco, agora não tem mais. Tô larguíssima agora. Nossa, que eu estou larga. Nossa, fulana, por que você está falando três vezes? Não é três vezes, é o eco. Você tem assim. Mas vamos falar uma coisa boa que nossa época não tinha, né, cara? Iogurteira? Olha só. Iogurteira? Não! TechPix, né? Vamos falar da TechPix. Olha só, uma professora é presa por fazer sexo grupal com alunos, cara. Ela diz ainda ser vítima de vídeo, assim, e, tipo, cara, por que na minha época não tinha... Apesar de que essa professora aqui é muito da mal acabada, né? Mas, assim, na minha época não tinha essas professoras taradas, doidonas, assim, né? E o marido dela defende ela e diz que ela é inocente. Ah, é, uma puta inocente, mas inocente, ok. Ela é uma pessoa amável e leal. Ah, não, peraí, a mulher não é tão feia assim, não. Caralho, ela é feia pra caralho. Ela é feia? Ela é feia. Ela é feia pra caralho, meu irmão. Coitada, né, bicho? A mulher é feia, casada, mãe de 3 filhos, dá pra 5 estudantes e a gente tá aqui zoando a cara dela de feia. Ela tem 28 anos, mano. Como é que essa mulher se acabou dessa forma? Diz que foi vítima do vídeo gravado pelos jovens. Como se adolescente não fosse espalhar pra todo mundo que ele tá comendo a professora. É, velho, isso aí é um dos achievements mais difíceis de se fazer na vida. Comer a professora no high school, assim, tipo, no ensino médio. Mas, velho, isso é ser fetiche de qualquer, todo homem. A gente já nasce com esse fetiche. E todos nós temos uma professora, professora Helena. Fala se todo mundo tem uma professora Helena na vida. Eu tinha uma professora Helena, velho. Tinha uma professora de literatura que ela ia com a calça jeans tão apertada. Era de sacanagem, né, mano? Ficava uma pata de camelo absurda. Sabia, velho! Eu não sabia. Acredito, velho. Mentira, é mentira. É verdade, esse Hugo é mentiroso pra caralho, velho. É verdade, cara. Ela era muito gostosa e ela ia com uma... Pô, sério. Ela tinha uma pata de camelo. Ela fazia de sacanagem, cara. Ah, só com pode. Certeza, velho. E ela entrava e olhava pra você, velho. Essa aí é mentira. Vinha assim pra você, eu vi. Ela fala que ela é inocente, cara, se o vídeo da orgia, deu o nome de orgia, ela 5 alunos, né, é orgia, foi mostrado durante o julgamento dela, cara, e criou desconforto em todos os presentes. Não, todo mundo ia ficar tocando uma bronha no julgamento, né? Ela falou que não era ela, ela falou que não era ela, não era eu. Tá revoltadinha porque ela não queria ter sido filmada, sacou? Isso. Agora, foda, eu acho foda ela ser presa dando pra adolescente de 18 anos, velho, pelo amor de Deus. Não sei como é que é a regra, a lei de escola, assim. Eu acho que, lógico, uma professora com menor de idade, aí se torna pedofilia. Mas... Não, mas pelo que tá dizendo aqui, é o Estado que proíbe relação de professor e aluno. Ah, entendi. Tipo, por mais que seja de faculdade, pessoas maiores de idade, o Estado proíbe, então ela é culpada. Os encontros aconteciam na casa dela, cara. Muito óbvio. Bom. Se duvidar, o corno tava assistindo. Tava, ou ele filmando ainda. Nasci aqui 13 anos atrás e minha história agora eu vou contar. Agora, antes da gente chegar na última, eu só queria perguntar uma coisa a vocês. Vocês já ouviram falar de Nissin Orfale? Mas é claro. Sim, o Nissin Orfale, né? Inclusive. Orfale. É. Caralho, velho. Coitado do moleque, né? O cara faz um vídeo ridículo do próprio filho, bota na internet que nem um pimpão, todo pimpão. Olha aí como meu filho é bonito, rico e tem o naba grande. Sabe que naba não é pitinho, pitão, né? Tá ligado? Aí o moleque tem a mesma desenvoltura de miote e companhia. É verdade. Ele é formado com louvor na escola. Enfim, aí o pai vai e faz esse papelão com o filho. Aí vira e fala assim, vamos processar o Google. Isso. Porque o meu filho está fazendo papel de idiota, meu senhor. Eu vou passar um regato pro senhor, família Auerfeio. O Google não tem culpa se o seu filho tá fazendo papel de retardado na internet. Você não quer ser sacaneado na internet? Não faça um papel de retardado e não poste. Não poste o vídeo na internet. Poste o vídeo, porra. Isso. Eu fiquei com a pena dele. Porque tá na cara que não foi ele que quis fazer. Foi os pais dele que forçaram ele tá fazendo assim. Ele vai pra baleia todo ano. Praia da Baleia é lindíssima. O moleque já visitou Israel, sei lá quantas vezes, e, porra, eu não, eu fiquei focando de mim. A vida do moleque é ótima. Não, o que eu acho legal é a letra da música, que fala assim, ah, os meus pais são demais, não sei o quê, e aí, cara, quem que escreveu essa letra, velho? Cara, os pais, né? Tô pagando. É. Dizem que eu sou um pouco distraído. A velha, aí na hora que ele fala que eu sou um pouco distraído, ele, tipo, olha pro diretor da filmagem e faz assim, ah. É agora? Aí faz assim com a mão, tipo, Fleck. Aí aparece uma lâmpada feita no foto, tipo, no paintbrush do lado de Blind. Cara, eu lembro quando eu vi esse vídeo a primeira vez, cara, mas assim, eu só acho que eu não deitei no chão de rir, porque não tinha jeito, porque eu chorava tanto de rir, cara. É tão mal feito, ele, o ânimo dele, tem uma parte na música que ele fala que ele é muito animado, que não sei o que, muito feliz. É, isso. E a música tá mega animadaça, assim, sacou? E ele com aquela cara de merda. Uma cara de que comeu bosta, sacou? E ele vira e fala assim, eu gosto de Friends e de Big Bang. Na hora que ele fala isso, atrás do chroma key, aparece o pôster do Friends e ele vem dançando a dança do Siri, velho. Todo retardado. Não, mas eu achei maneiro. Esse Orfeu tá maneiro, tá. Mas senhor, tá de parabéns, velho. Senhor, o cara tem que ter peito. Nissin Miojo, né, velho? Tá errado duas vezes. Tá errado três vezes. O nome do moleque é Nissin. É Nissin Miojo. Feio. Our Fail. Que porra de nome é esse, velho? E faz um vídeo daquela categoria. Miotti, você sabe que Miotti chorou, né? Porque, porra, aquilo ali falou, velho, nunca mais terei um aluno assim. Nunca mais terei um aluno com essa desenvoltura, com essa qualidade interpretativa. Cara, eu fiquei com pena, mas ao mesmo tempo eu achei que a família do moleque teve peito de botar essa porra na internet. Aí depois eu entendi que eles só foram idiotas mesmo. É, o pai foi retardado. Tipo, como se o pai não entendesse a diferença entre privado e público, né? Cara, o problema não é esse. O problema é que ele tinha que agora monetizar em cima disso, velho. Ele Porra. Tinha que se fazer em cima dessa parada. Aí, pra Eliano, olha como é que são os passos isso, da internet. Isso, exatamente. Você faz um vídeo idiota, compra briga com latino, isso. Aparece no pânico, aí isso. Você vai pra Eliana. Isso. A Eliana vai mostrar o seu vídeo falando que o seu vídeo já teve mais de 3 milhões de acessos. Vai todo mundo te achar um cara incrível. Você Isso. volta pra internet, não faz mais nada da vida. E daqui a alguns anos você pode acabar na Play TV. Play TV? Que porra é essa? Ou na Sony. Tem um canal aí. Você tá fazendo vírgula sonora na Sony. É que o cara joga videogame quando entrevista os outros. A Play TV. É isso aí, meu. Ele fica com cara de retardado, você não sabe se olha pra tela pra jogar videogame, se olha pro. Combo fala mais. Não sabe se fala ou se joga, né, bicho? É. O Nissin tinha que capitalizar do mesmo jeito que os pessoal lá do Para Nossa Alegria capitalizou, velho. Para Nossa... Cara, aquilo eu acho sem graça. O Para Nossa Alegria eu acho sem graça. Pois é, e o Nissin foi... é legal, velho, porra. Não é, velho. O Para Nossa Alegria foi engraçado quando você vê uma vez só, sacou? Isso. Depois enjoou. Velho, eu acho... Mas o Nissin, cara, você assiste 500 vezes, você morre de rir, velho. Aham, verdade. O Para Nossa Alegria, o melhor é o bucho da mãe do moleque, velho. Pra ela é elefante indignada. Ela vai, que palhaçada, Suelen. A Suelen, que a garota parece estar tá rindo, parecendo que tá tendo orgasmo. Mas o Nissin, a gente vê toda vez que é engraçado, porque ele tem easter eggs. Toda hora você acha uma paradinha diferente. Eu achei legal, foi o pai dele. Ah, meu filho está sofrendo bullying. Falei, ah, meu senhor, eu se fosse o juiz, eu falei, meu senhor, seu filho está sofrendo bullying. Da hora que ele nasceu, você vai com essa cara. Como não sofrer bullying, velho? A culpa é sua, seu pai desnaturado. Como é que você faz isso, seu filho? Conversando com o Vaco uma vez, a gente falou assim, velho, aquele esse clipe do Missing Hour Fail, né? É muito estranho, velho. Eu não entendi nada. O Vaco virou pra mim e falou, pois é, que merda de mundo é esse? Homem fantasiado de Batman é preso por atrapalhar a investigação policial. Cara, um filho da puta desse tem que ser preso mesmo, velho. Isso é coisa do Hermes. Por essa, o Homem-Morcego não esperava. Mark Wayne Williams, ó, já tem um nome maneiro, americano de 33 anos, que se fantasia de Batman pelas ruas de Michigan, foi preso ao tentar ajudar a polícia em um acidente de carro. Caralho. Mark, né? Chegou com sua fantasia... Como não rir dessa merda? Onde uma partida tinha deixado vários feridos e entrou na área isolada pela polícia para o socorro das vítimas. Segundo o jornal New York Daily News, os oficiais pediram que ele saísse do local, pois ele estava atrapalhando as investigações e dificultando o cão farejador encontrar o cheiro do homem que causou o acidente e fugiu. O pretenso cavaleiro das trevas insistiu que poderia ajudar os policiais. e se recusou a deixar a área. Então os guardas algemaram acusados de obstruir uma investigação. Ele teve o traje de Batman apreendido e pagou fiança para sair da cadeia. Ele vai ter que se apresentar no tribunal do dia 18 de outubro e pode ter que ficar por um bom tempo impedido de usar o uniforme de combate ao crime. Cara, tem uma foto dele de Batman, mó felizão, velho. Isso não, é e com as pizzas debaixo do braço, né, velho? Isso é muito ruim de podcast, velho. Verdade. Ai, velho, eu tô suando, velho. Sério, eu tô suando aqui. Existe um tristonho, velho. Olha lá, a foto dele preso. Pelo menos o sobrenome é Wayne, né? Eu tenho certeza que é por isso que ele acha que ele é o Batman, velho. Eu também acho. Eu fico imaginando a cena, velho. Ele chegou na bicicleta dele. Leitura de e-mails do Jurassicast. Bom, antes da gente começar, eu queria agradecer a todo mundo que mandou e-mail. Nós não vamos poder ler todos aqui, porque são muito mais e-mails que o Pauta Livre tem. Tá? E o Iradex juntos. Pra mandar e-mail pro Jurassicast é muito fácil, jurassicast@gmail.com, ou então entrar no site jurassicast.com.br e acessar a parte de contato lá e mandar pra gente. Vai chegar bonitinho na nossa caixa, a gente vai receber. Lembrando, a gente lê todos os e-mails, a gente não responde todos, porque, enfim, não dá para responder todos. Nós temos mais o que fazer, a grande verdade. Mas dessa. Saibam que a gente lê todos, a gente adora o carinho de vocês. E a gente fez o Jurassic Combo exatamente para isso, para ter um espaço onde a gente podia ler os e-mails de vocês. Vou ler o primeiro e-mail aqui, Thiago de Ataíde Farias, 27 anos, analista de sistemas, Rio de Janeiro. Fala galera Jurássica, sou um ouvinte relativamente novo do Jurassicast, comecei com Jovem Nerd, MRG, Papo de Gordo, Radiofobia, e enfim conheci vocês por indicação de um grande amigo, Macarrão. Ih rapaz, é o cara lá da cadeia, velho. Matou Elisa Samud. Do Bruno. É, velho, matou Elisa Samud. E foi paixão à primeira vista, os temas são irados, o empenho de vocês em produzir esse conteúdo tão maneiro inspira a todos. Além disso, adoro o fato de vocês exaltarem as dublagens, porque hoje tem um mimimi que se você gosta de cinema tem que assistir com som original e blá blá blá. Enfim, só queria reiterar que estou apaixonado pelo cast, pelo ótimo trabalho de vocês e fico atualizando meu feed todo dia como um louco na esperança de um novo episódio para baixar. Abraços. Thiago, só para te avisar, cara, é toda segunda-feira, cara, que sai programa novo. Toda segunda-feira sai programa novo pelo feed do Jurassicast, o site. Isso, e a gente tem o Vale a Pena ou Dá Pena, que esse sim sai realmente durante a semana. Na hora que vai pra cabine, produz o áudio, depois publica e vai. Vitor de Souza escreveu: galera, vocês estão em primeiro na minha lista, pois vocês são os melhores, acompanho o podcast há um tempo e curti muito o último com a participação do Garcia Júnior, pois eu achava que ele fosse um cara mais sério, do tipo que não gosta de piadinhas e outras coisas do tipo, mas o cara é totalmente o contrário. Foi muito, muito engraçado mesmo. O Garcia tava muito louco, cara, tava mesmo, velho. Quanto a uma sugestão, gostaria que vocês fizessem um Elo Perdido sobre os Trapalhões. Fiquei muito triste em saber que vocês pensaram em falar sobre eles no Jurassic Cast 29 e não falaram. Acho que com o humor de vocês teria ficado muito engraçado, mas ainda espero por isso. Fica a dica, valeu, galera. Cleiton, nós vamos fazer um programa sobre os Trapalhões. Eu não sei se vai ser um programa fechado ou um sobre um determinado filme. Isso a gente ainda vai decidir mais na frente. Mas nós vamos fazer sim sobre os Trapalhões, não tenha dúvida, porque nós somos mega fãs dos Trapalhões. Não, não hoje do Didi e sua turma, né? É, não dá, né? Didi e sua turma. Didi, sua turma não é o Nissin Hour Feio da Globo? É bem isso. Concordo. Você ainda passa na Globo? Passa. Cara, o Didi, ele tá gagá, velho. Didi. Ele. Tá gagá, velho. Aí ele assim, fala, dá só o nome dele pra gagá e sua turma. É isso. Cara, eu acho que ele ficar gagá não é um problema. Só que ele ficou gagá e chato, com o programa enjoado. que o Silvio Santos ficou gagá e tocou foda-se, ficou mais engraçado ainda. É, é verdade. But baby, is that really what you want? Blessed up, so you got your head in the clouds. Vamos lá, boa tarde, meninos. Meu nome é Luciano, sou de São Paulo, tenho 34 anos, analista de gestão de qualidade do Senai de São Paulo. Comecei a ouvir o podcast de vocês há pouco tempo e acabei descobrindo vocês pelo Vale a Pena ou Dá Pena, que achei uma barbaridade de engraçados. Muito obrigado. Depois comecei a puxar os combos, que foram responsáveis por gargalhadas dentro do ônibus e metrô. Por culpa de vocês, algumas pessoas já me olharam estranho no metrô, principalmente os seguranças. Isso é bem normal, né, quem escuta podcast. É, né? Não, é, principalmente quem escuta o Jurassic Cast e o Pauta Livre também. O negócio é que o cara tava olhando torto pra ela, achando que ela devia estar tendo 500 orgasmos, né? Daí, como o vício já é intui... Como é que é? Intui... Como é que é? Instituto. Não, eu tô difícil. Não, parou que cito no cara. Não, não, é, peraí, eu vou dividir a sílaba. Pera aí. Você vê o público, né? É o público, né? Depois é o público, né? Não, aqui, peraí, ó. Peraí. Eu vou fazer... Vai lá. Ai, foi dar a classe agora. Vai na palminha, palminha. Instituto. Lembra na época do paroxismo? O que vai fazer? Gente, vocês não estão sabendo porque que a gente tá rindo. Mas o Calaveira pegou na pauta aqui, ele dividiu as sílabas pro Hugo poder ler. Instituído. Vai lá, Hugo. É porque eu tava. Eu botei o óculos aqui agora também. Ei, ei, seu uso. Segredo. É, sempre óculos, é, desculpa. Não, mas é verdade. Daí com o vício, eu não vou conseguir ler essa palavra agora, nem fudendo, velho. Com o vício já instituído, continua daí. Comecei a ouvir o programa dos dubladores. Fiquei assustada, sabendo da situação dos dubladores, pelo programa da Marisa Leal e do Ricardo Schnitzer. E fiquei muito triste, vendo alguns filmes dublados com dublagem nova. Puxa vida, que tristeza. Ela tá falando que os filmes novos têm a dublagem ruim e tal, e os antigos são bons, né? Ah, não são todos, mas alguns que realmente a qualidade é bem inferior ao que as que a gente conhece, né? Isso, e ela tá comentando que, assim, a situação hoje, recebem pouco, são mal pagos e tudo, né? Então. É. Mas daí, um belo dia, eu ouvi a análise de Rock 2. Tinha um rancho contra o filme. Rancho! Aqui me pariu, velho! Ela é, que e era engraçado. Lá do Rancho Fundo, lá do... lá de Minas Gerais, lá de Belzonte. É, ficava lá do tá. Fundo. Tinha um ranço contra o filme, por motivos que nem vale a pena comentar, mas, aconselhada por um amigo, resolvi dar a chance e ouvir o programa. Você, seus desgraçados, toma essa, chamou vocês de desgraçados, mas deve um elogio daqui a pouco. Me fizeram chorar em público. Olha aí, ela chorou pelo programa. Será que ela escutou o Rock 1 que vocês fizeram? Ela ia chorar mais ainda, né? Mas eu também chorei. Eu chorei no Rock 1 e no 2. Mas no filme ou no ouvindo o programa? No filme e ouvindo o programa. Olha aí, também eu chorou. Hugo, você já teve algum ouvinte do Pauta Livre que chorou escutando Pauta Livre e não fosse de raiva? Não, sim, já. Então como... cala a boca e continue mesmo. Nunca deixar nem me defender, né? Ela disse que chorou em público, andando pela rua. Porra! Imagina a cena, velho. Meu caralho, tá tendo orgasmo e chorando. Falando sério, costumo deletar os arquivos depois que ouço os programas. Mas esse eu não consegui. Ouvi, reouvi e ele está lá, guardadinho. É impressionante a força desse filme mesmo até hoje. Resolvi até dar uma chance ao último Rock. E adivinhem, chorei litros. A última... Só de lembrar, já fico com olhinhos... matejados. Cara, o último filme é muito foda também. Nossa, cara. Senhora, velho. O que, que é aquele... A Despedida da Vida, eu sei que é, você tá louco. Não tem uma vez que eu não passa aquele filme que eu assista, o Rock Balboa, o último filme, que eu assista e que eu não me emocione, velho. Aquele filme é foda. Acho que toda vez que tá passando filme do Rock, eu paro pra assistir, cara. Todas as vezes. Vamos combinar, velho, agora em janeiro, quando a gente for pra São Paulo, a gente junta num lugar e assiste o filme do Rock, todo mundo junto. E aí vai ficar... Chora junto. Vai ficar um chororô, velho. Vai ficar um boá-boá, velho. Eu não preciso de ver o filme, cara. Escutar a trilha sonora já é emocionante, sacou? Também é verdade. Que filme. Depois que a gente ouviu o podcast, eu e meu namorado, a gente foi assistir Rock de novo. Assistiu os 6 e... Todo dia, quando a gente vai pro trabalho, as músicas do Rock. Todo santo dia. Eu já tô até meio que enjoando, mas... É legal. É muito bom. Ela continua falando. Olha, se mais alguém mandar e-mail reclamando... que vocês só recebem elogios, manda catar cocô. Porra! Hugo! Não, velho. Vai catar cocô! Manda catar coco, velho. É coco, velho. Ah, pra mim é cocô. Fica melhor como cocô. Vai, deixa esse povo pra lá. Um beijo pra vocês. E tem um acento. Um beijo grande pra vocês. Continuem com um excelente trabalho. E, por favor, reduzam esses intervalos, pois vocês me viciam. Vocês estão lançando podcast quando? De semana. Toda semana. Porra, toda tá semana. De vai lançar 3 podcasts por dia, fica difícil, né? Alguém. A gente. Ainda não ganha dinheiro só nisso, isso, né? Ainda, velho? Não ganha dinheiro só nisso. Luciana, minha querida, adicione o feed do Jurassic Cast no iTunes, se você não fez, que você recebe quase que instantaneamente todo e qualquer áudio que a gente coloca no site. Então, toda semana é atração do Jurassic Cast. Fora que a cada 15 dias tem o Tá Na Hora do Tchak. Então, cara, não tem desculpa pra ficar longe do Jurassic Cast. Cuida. Mas ela fala que tá com abstinência. Você tem que começar a fazer podcast aí todo dia já. Ela xinga a gente de desgraçado todo dia, toda hora. Beijo. Ela fala uma coisinha pra você, Calaveira. Calaveira, me socorre. Olha aí, Calaveira. Calaveira, me socorre? É. Ué, filha, vambora. E aí? No Desocal, Nice Boops. Tô dentro. Vambora. Caralho, velho. Salve, Casters Jurássicos! Tenho uma dica de um filme que é muito cool, nas suas bizarrices. Com temas musicais sensacionais, vindo do Queen, além do background legal, HQs e séries. Estou falando do clássico Flash Gordon. Flash Gordon, esse que foi ressuscitado agora, para aquele filme do Ted, né? A história de um jogador de futebol americano que salva o mundo. Por hoje é só e continua esse trampo fodão. Um dia quero ver um ouvinte tipo eu participar do cast. Rubem Filho, 26 anos, Guarujá, SP. Rubem, meu querido, não sei se a gente vai fazer sobre essa porra não, porque esse filme é ruim pra caralho. Esse filme é ruim de... É muito ruim, é aquele com força. Como é que chama o filme aí? Flash. É aquela... Ah, tá. Flash. É isso mesmo. Velho, isso passava no SBT dia sim, dia não. Isso é ruim. Rubem, eu não sei se nós vamos fazer um programa sobre esse filme, mas obrigado pela sugestão. Próximo é do Guilherme Pupim, é isso? Caralho, que sobrenome bizarro, né? Eu acho que é isso, né? 20 anos, ele mora em Londres. Olha aí, eu vi de Londres, isso aí é chique, hein? Maneiro, hein? Ó, maneiro, né? Caras, eu queria parabenizar vocês pelo trabalho que vocês exercem. Moro em Londres há mais de um ano. E aí, há mais de 3 anos, sofro de depressão profunda, por motivos que me fazem renunciar muitas coisas, como, por exemplo, ter sido pai muito cedo, ter se separado da mãe e do meu filho, de uma maneira muito dolorosa. Ter deixado meu filho no Brasil para poder ter essa experiência de vivência no exterior. Para que eu estou escrevendo esse e-mail para vocês? Porque cada um de vocês três me ajudam a cada semana a continuar minha jornada aqui na Terra da Rainha. Não só com os comentários sobre cinema, mas com a partilha de experiências com vocês. Por incrível que pareça, foi através de vocês que comecei a ouvir muitos podcasts como Radiofobia, entre outros. Olha aí. Não, Calaveira e Miote. Muito obrigado e que vocês continuem esse caminho maravilhoso que vocês escolhem. Abraço e até logo. Guilherme, obrigado pelo seu carinho, cara. Boa sorte aí na Terra da Rainha, da Rainha Vitória, terra da Hermione, do Harry Potter, do... quem mais? Dos Beatles, Queen. Do Paul McCartney, do Queen. Enfim, Londres, um beijo, Doctor saudade, Who. Nunca fui. Do Doctor Who. Isso, se quiser mandar alguma coisa do Doctor Who pra gente, pode mandar. Cara, Londres é pequenininha, fica atrás dos estúdios de gravação, que dá tira uma foto do Matthew e manda pra gente. Isso, pô, ia ser maneiro, hein? Mas enfim, Guilherme, brigadão pelo carinho, cara, e força aí, bicho. Continua essa perseverança que vai dar tudo certo. Marcos Garcia, 19 anos, Santo André, São Paulo. Ele falou que é do ZombaCast. Ok. Gente, ele é do ZombaCast. Então tá. Deixa eu dar uma dica pra quem quer começar um podcast. Não, isso aqui não é Radiofobia, não. Tô brincando, falei. Para de colocar o nome cast no final, galera. Seja um pouquinho mais criativo. Tipo, já deu, sacou? É, bota news no final. É. Super original. Bota news. Então, fala pessoal, Jurassic Cast. Os Cast estão cada vez melhores. Bom, eu escutei o Jurassic Cast com o Garcia Júnior sobre o Predador. Quando me lembro do Garcia Júnior, dá uma tristeza. Gente, lembra que o nome dele é Marcos Garcia, né? Beleza. Ele conta aqui: quando eu estudava, sofria bullying. Vou contar desde o início. Uma professora lazarenta passou uma animação do He-Man quando eu estava na quarta série. Já tá errado aí! Bem, ela falou do He-Man, da lição de moral que ele dava, piriri pororó, de repente infeliz resolve falar o nome dos dubladores. Quando ela falou o nome do dublador do He-Man, a sala toda riu de mim, porque nas chamadas, professor da escola chamava os alunos pelo sobrenome. Aí, tive que mudar de escola. Era caralho! Gente... Era gente com o braço levantado, tinha gente que levava espada, a gota... Foi quando o cara levou uma peruquinha loura. Tinha gente que imitava o corpo. Na hora do intervalo tinha que comer na diretoria, porque tanto de gente que chegava e falava He-Man! Gente, como ele é afetado. Foram 3 meses nisso, aí minha mãe mudou de escola. Gente, ele é muito afetado. Eu passei o terceiro ano ouvindo pessoas gritar Nunes e bater na perna e eu não morri. Cara, é mesmo, velho. Puta, como é que eu fui esquecer, cara, que teu apelido é Nunes? Teu apelido não, teu nome. Inclusive, muito o nome bom. Dela é Mariana Nunes. É por isso que hoje eu uso Fernandes. Quando os alunos ficaram sabendo disso, na hora da saída, combinou todo mundo de levantar o braço e gritar, eu tenho a força. Quando ele mudou de escola. Puta, caraca, que pariu. Cara, parabéns, Marcos Garcia Júnior. Parabéns, bicho. Interneticos, queremos agradecer muito ao Hugo Soares, meu querido. Muito obrigado por você estar aqui até essas altas horas da madrugada gravando com a gente. Onde é que as pessoas podem te achar, Hugo? Como se não soubessem, né? Mas onde é que as pessoas podem ver? Cara, eu sempre falo isso, dar jabá nunca é demais. As pessoas podem me encontrar lá no Pauta Livre News. O site é pautalivrenews.com. Só isso? Quer falar mais nada? Não, não precisa não. Quer falar que você leva 60 e-mails toda semana? Não, não. Eu já tá com 60 mil da luz, quer falar mais disso? Não, quer botar números, não? Não vai falar não, isso? Fala. Falar isso? Não, fala! Fala que você tá... Fala! Ai, ai, eu não vou falar isso. Eu sou muito filho da puta. E a querida Mariana? Oi. Espero que você não tenha ficado chateado. Eu te falei que o programa era assim. Eu já conhecia, não... Não, mas eu ouvi uma coisa. Estar na pele é diferente. Mas eu quero te agradecer muito por você ter aceitado nosso convite de última hora, que eu sei que você tá cheio de afazeres. E onde é que as pessoas podem achar o seu trabalho, querida? Vocês podem me achar pelo Twitter, @modomeu. E podem me achar no modomeu.com, que é o meu blog, que eu faço com... umas 3 pessoas que a gente fala sobre música, quadrinhos, cinema e assim. Super original também. Inclusive, se você quiser fazer um blog. Muito obrigado. Né, vai lá, você quer falar assim de notícia agora? Fala aí. Quando eu vou falar um blog, não faz sobre quadrinhos, sobre cinema, sobre nada, não. Fala! Gente, se serve de diferencial, eu comecei falando de moda. Aí eu desisti. Aí ninguém acessou. Não! Dela, velho. A cara de nojo dela na última foto segurando o celular, assim, ela está com cheiro de buceta, velho. Celular. Está com cheiro de uma buceta mal lavada, cara. Olha, cara, olha aí, a última foto da página. Eu tô vendo, tá com a cara de merda mesmo. Opa, olha a boca que ela fez nessa foto, velho. Parece que o inferno se abriu, velho. É aqueles biquinhos de pato que as patricinhas tiram. Bico foto. De pato? Não, isso não é bico de pato. É outro nome, mas é esse bico de ornitorrinco, né, velho? Bem isso. Isso é um cu hemorroida. isso mesmo, isso é um cu com hemorroida. Cu com hemorroida. Ah, moça, pronto, não dá hemorroida mais pra você ver. Tem que precisar ver um cu, efetivamente. Caralho. Faz, o fotógrafo chegou assim: ô, dona Stallone, faz uma cara de cu aí. Aí ela fez. Caralho, velho, essa mulher é muito feia, né? Tô falando o seguinte, assim, você tomar banho, naturismo e tal, pelado, pô, né, uma menina bonita indo tomar banho pelada, né, pô, bonito, legal. Eu tomando banho pelado é meio desagradável, assim, né, não recomendo. Mas, cara, agora, o cara sair com um menkine desse, velho, ele tá de sacanagem, velho. Tá, eu também acho, ele tá de sacanagem. Ele tá de sacanagem, ele quer agredir, velho. Porque ele podia tomar banho pelado, ninguém ia notar. Agora o cara tá com um menkine desse, velho, enfiado no rego, desse jeito. Ele quer sacanear, velho. Ele quer dar uma de Dr. Manhattan, andando pelado, gigante, com os balangandãs de fora, velho. Ainda, eu sempre afirmo, toda vez que a gente fala sobre isso, pra mim o Dr. Manhattan ainda botou pequeno. Porque se eu tivesse a possibilidade de controlar o meu corpo, meu irmão, eu ia botar eu flutuando e arrastando. Aí se visse um caminho de cobra andando assim, ih, caralho, de cobra não, Dr. Manhattan. Ih, lá vem o Dr. Manhattan. Ih, lá vem o Dr. Manhattan. Arrastando assim. Só pra ver. Você voando e o negócio, tipo uma cobra assim, com vida própria, sabe? É, aí, sabe, aí aquela mulher lá que ele comia. A mangueira de bombeiro descontrolado. Aquela mulher enjoada, então... aquela mulher enjoada que ele comia, ele se dividia, ele ia fazer, tipo, jogar MMO e botava ali o outro corpo pra comer. Aham. Aí quando ela enchesse meu saco, eu ia tipo pegar meu pau e ia pá na cara dela. Cala a boca! A boca, eu fico imaginando as pessoas, o coruja e a mulher conversando assim, aí daqui a pouco vem um negócio azul flutuando assim, ó, e vem aqui e encosta assim na orelha da mulher, sabe? E tu? Aí, ai, calaveira, lá vem você. Sou eu mesmo. Sou eu. E ele tá a 1 quilômetro de distância da mulher. Eu. Aí só costuma acontecer. Mas não vou falar sobre isso, não. É meio desagradável. É, né? Depois eu vou ficar sendo assediado no Twitter. Né, não, eu sou casado. Quer ficar se gabando, né? É, eu não gosto. Não sou vivaco, não. É até a pica imensa. Não tem porra nenhuma. Aquela buceta. Vivar com a internet, vou contar pra vocês. Vivar com ele pelos meios da internet, a gente se conhece, ele é conhecido como Angela Rorô. Parece uma, não é? Matei o Hugo. Vou ter que deixar isso, velho. Não posso contar. Não, deixa. Ele me sacaria lá no Cidade Gamer quando eu não tô, deixa. É pra aprender. Hoje eu tô todo sincero. É, e eu vou cortar isso que você falou, não tem problema. Poder da edição, bicha má. Cara, que meio triste, Bruno. Não botou pra ler, Bruno? Não. Vamos lá, continuando. Eu vou botar de fundo a música do Hulk, tá tocando aqui. Peraí, eu que estou escrevendo. Ih, caralho, peraí, deixa eu dividir a sílaba de novo. Não, não precisa não. Isso. Brum. Isso, bota news e começa. Fala, cada... pessoal do Jurassic Não, peraí, rapidão, bota news. Esquece cada vez pera melhor. Pera aí, Garcia Júnior sobre o Predador. Pera aí, filha da puta, eu vou trabalhar. Mas quando eu me lembro do Garcia Júnior da tristeza, olha a história do Marco. Lá, senão vai... Eu vou falar, caralho, pô. Tô quase esquecendo, lembrei. É, que você falou assim, põe news que é super, né, super criativos. Aí eu falei assim, aí eu ia falar assim, inclusive começa cada inferninho de programa gritando igual o Jovem Nerd. Faz assim, hein? E uhum. Falando, grita ele. Foi engraçadão. Ah, ah, ah. Ah. Engraçado, você... Quando ele ele não é engraçado, ele fica puto mesmo, né? Isso, é. Quebrou o time. Agora eu também não quero mais brincar. Ah, tá.